Son suas palabras que se dizem por falar, por um momento e sem pensar. São estas outras coisas que se sentem no olhar, ao se sorrir, ao se abraçar. O amor, o amor, o amor, o amor, o amor. A gente às vezes perde por chegar sem avisar, vai passando por passar. Às vezes quando chega, chega tarde, porque já há alguém mais em seu lugar. O amor, o amor, o amor, o amor, o amor. Não sabe de fronteiras, nem distâncias, nem lugar. Não tem idade para chegar. Tem formas diferentes para se apresentar, em um sorriso, em um chorar. O amor, o amor, o amor, o amor. Deixar as nossas mágoas, o silêncio expressar. Nada querer e se entregar. O amor, o amor.